Ao vivo? Tá ao vivo isso aí? Alô? Ao vivo? Tem alguém aí? Tá ao vivo isso aí, rapaziada? Se tá ao vivo, então tá ao vivo, né? Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso. Live que vai até vocês todas as segundas e sextas-feiras ao vivo. Aqui no nosso canal Verdazo 1914 no YouTube. Normalmente sexta-feira é com cerveja, mas hoje eu tô meio zoado. Não estou bem. Então a cerveja está suspensa, pelo menos para mim hoje. Para vocês, tenho certeza que vai ter. É, o Diego já está perguntando até na sonoplastia. Não tem, hoje não tem. Eu não estou legal hoje. Hoje eu nem ia fazer, mas. Profissionalismo Futebol Clube. Estamos aqui para comentar mais uma vez. Mais uma semana de Palmeiras. Uma semana meio xoxa, né? Uma semana sem jogo, uma semana sem maiores divagações sobre o time. O que não quer dizer que não tem assunto. Assunto tem, mas é tudo assunto chato. Aliás, era mais um motivo que eu falei, puta, nem vou fazer. Nem vou fazer o negócio. Caiu o filtro de luz aqui. Vai ficar com a luz estourada agora. Mas é. Chato, chato. O assunto do que mais está pegando, aliás, foram dois, né, essa semana. É, um que nasceu, acho que quarta-feira, né, com a lesão do Neymar. Ah, o Dudu. Que o Dudu vai ser convocado. Foi um saco essa história de convoca, não convoca o Dudu. Ainda bem que durou pouco a novela, já acabou, não vai mais ser o Dudu. E outro assunto é essa história do Botafogo ainda, né, que puta, não acaba nunca. E são dois assuntos chatos, cara. Honestamente, eu acho chato pra caramba. Mas temos que falar, né? Então vamos falar rapidinho, aí eu já passo a bola pra vocês, que eu acho que é o mais importante. Sobre o caso do Botafogo. Eu encerrei o Periscatso passado já levantando essa lebre, ó. Estão demorando demais. Para marcar esse negócio aí. Marca e resolve logo, né? Não, eles não estão com pressa nenhuma. Por que que eles não estão com pressa nenhuma? Porque isso não se resolve na sessão. Isso não se resolve na votação ali na hora. Ó, vamos ler aqui. Aí o cara pensa, eu acho que o justo é esse, o justo é aquele. Caramba! Eles já sentam naquela cadeira sabendo o voto que eles vão dar, né? O resto é tudo teatro. Então tudo é resolvido antes. Tudo resolvido nos bastidores. E aí, tudo tem a ver com quem são os interessados, né? Eu acho muito complicado aqui eu falar tudo o que eu acho, porque isso dá margem a até a ação criminal, ação civil, sei lá. Então eu não vou falar. Porque, né, não vou ficar procurando problema aqui para mim. Mas não está cheirando nada bem. Porque era muito simples. Chegar e falar assim, vamos julgar, vamos marcar tal dia, vamos julgar e acabar esse negócio. Ah, não, fica enrolando, fica jogando para frente, fica jogando para frente. Quem que está interessado nisso, né? Além do Botafogo? Tem outros times interessados, aliás, todo mundo, né? Todo mundo quer que o Palmeiras perca ponto, que tenha outro jogo, ou que no mínimo canse o Palmeiras mais, que atrapalhe o Palmeiras, que se marque esse jogo. O futebol vai voltar no dia 10 de julho, que é uma quarta-feira, né? Agora, esse julgamento, hoje ele foi marcado para dia 18, 18 de junho, ou seja, tem muito tempo para marcar esse jogo, né? E a programação do Palmeiras? O Palmeiras vai dar folga para os jogadores quando acabar o jogo do Avaí, quinta-feira da semana que vem, quinta-feira próxima. E aí, vai ter que mudar toda a programação, dependendo da data que esse jogo for remarcado, se é que vai ser remarcado mesmo. E de repente eles podem marcar isso para a véspera do jogo das quartas de final da Copa do Brasil, que vai ser numa quarta-feira, imagina-se. E eles podem marcar para o domingo. Aí o nosso adversário vai entrar, né, zerado, e a gente já com o jogo no lombo. Tá dizendo o Juliano aqui no superchat, aliás, obrigado pelo primeiro superchat da noite. O Palmeiras versus Botafogo mais o mundo, né? Todo mundo quer que o Palmeiras perca ponto, pelo menos seja atrapalhado. Então atrapalha. Né? Tem gente que fala assim, vocês estão com medo do Botafogo? Não é medo do Botafogo. É óbvio que não tem medo do Botafogo. A gente jogou com o Botafogo, ganhou de 1 a 0, podia ter sido muito mais. Né? E não jogamos tudo isso. Jogamos mais ou menos, e mesmo assim podia ter sido muito mais. Então imagina se remar com esse jogo. A bronca que os jogadores do Palmeiras vão entrar em campo. E imagina o sorrisão amarelo dos jogadores do Botafogo. É tipo, a gente perdeu, mas sabe como é, né? Eu, se eu fosse jogador do Botafogo, eu teria vergonha de entrar em campo para jogar esse jogo de novo. Porque uma coisa é se falar assim, no rigor do direito, aquele 1,5 segundo que a bola ficou em jogo, não poderia e anula a partida. No rigor do direito, sim, desde que o juiz tivesse apitado e tal. Não apitou. Então, assim, se for um julgamento técnico, partida mantida. Não tem o que conversar. Por quê? Porque a bola não esteve em jogo de verdade. Ela foi colocada em jogo pelo Gatito porque ele quis. Mas não é isso que a gente tem que discutir. Porque o julgamento não vai ser técnico. O julgamento vai ser político. E aí, se acharem ali um pelo em ovo ali e falar, ó, vai ter que jogar de novo. Se eu fosse jogador do Botafogo, eu ia ficar envergonhado. Envergonhado de ter que disputar essa partida de novo. Mesmo que ao rigor do direito, a bola tenha entrado em jogo. Ah, o cacete, né? Vai mudar a partida por causa disso? Então, esportivamente, é uma vergonha. É uma vergonhosa. Nossa, o que que é? Que palavra é essa que eu inventei agora? Foda-se. Mas, enfim. A gente fica nessa indefinição, então hoje é dia 7, então são mais 11 dias. Então isso vai ser na terça-feira. Se não estou fazendo conta errada aqui, isso. Terça-feira da outra semana. O julgamento em Salvador, porque agora o STJD também é um circo, né? É itinerante. Vai ter uma sessão aqui, depois uma sessão em São Paulo, depois uma sessão no Rio, depois uma sessão em Salvador, depois uma sessão na casa da mãe Joana, e assim por diante. É um circo. É literalmente um circo, o STJD. E inclusive os auditores, né, que passam, que adoram holofote, que adoram, né, virar notícia. Eles sempre, todo ano, eles dão um jeito de entrar na frente das câmeras e olha como a gente é importante. Eu fico imaginando depois eles fazendo um churrasco ali com os amigos, cada um deles, né, tomando lá um escão, falando, ah, você viu o que a gente fez no Campeonato Brasileiro. Sabe, é um bando de. Não vou ficar falando, vai. Vou arrumar pra minha cabeça. Crack Neto 10, eu vou te pedir uma coisa, cara, muda esse nome. Aqui que esse nome, cara, puta, me incomoda pra caramba, eu acho que incomoda a maioria das. Ah, vocês decidem aí, vai. Muda o nome ou não muda o nome? Vocês aí do chat, vocês decidem. Eu, por mim, mudo o nome, cara. Tá muito chato. Ih, craque Neto aqui, o cacete. O que vocês escolhem? Vocês aí do chat, decidam. Muda, né? Olha lá, começou o muda. Craque Neto, sinto muito, meu velho. Nem tem como. Ou você muda esse negócio aí, ou não vai dar. Então você vai lá, muda o seu nome, aí você volta a escrever. Se você escrever com Craque Neto de novo, vou ter que te tirar. Mas vamos em frente. Muda muito, né? Mas sinto muito, né? Põe só Neto, cara. Põe só Neto, tira o nome da. Tira essa foto aí que você colocou aí também e resolveu, né? Vamos lá, beleza. Já vendo? Democracia. Eu não gosto muito dessas decisões assim, mas nesse caso eu achei justo. a participação de todos seria muita, muita, sei lá, muito autoritarismo meu se eu decidisse sozinho. Mas acho que todo mundo quis, né? Ah lá, teve uma que não quis, tá vendo? Mas foi voto vencido. Vamos lá. Tem bastante gente, tem bastante gente. Então, o caso do Botafogo é isso. Está sendo resolvido nos bastidores. Espero que a nossa diretoria esteja atuando com energia nos bastidores. Porque se estiver sentado de braço cruzado só esperando que os caras decidem, vai perder. Tá? Então tem que agir. Como que age? Eu não sei. Eu sempre falo isso. Eu não sei como faz isso. Porque eu não sou presidente do clube, eu não sou diretor do clube. Agora, que existe bastidor, existe. Quem tem que saber é quem é diretor de clube, senão, né? Certo? Bom, o outro caso é o caso do Dudu e a seleção brasileira. Eu já me manifestei no Twitter, que eu gosto bastante de fazer isso. Eu falei que eu não estava torcendo, eu estava torcendo para o Dudu não ser convocado. Aí apareceu uma meia dúzia de 4 ou 5 ali, falando, porque você é egoísta. Porque você está pensando só em você não está pensando no Dudu. Inclusive teve um padrinho que falou isso. E eu não concordo, cara. Não concordo mesmo. Não concordo com isso de jeito nenhum. Porque eu não torço para jogador, eu torço para Palmeiras. Ai, mas. Coitado do Dudu, não, coitado de mim, né? Coitado da gente. O cara tá a vida dele é vai jogar no Palmeiras ou na Seleção Brasileira. Porra. Agora, vamos lá. O Dudu deu até uma entrevista hoje falando, ah, eu tenho as férias marcadas, mas eu abro mão das férias para jogar na Seleção Brasileira, o caramba. Eu não sei se essa escolha do Dudu tá certa, né? Mas a escolha é dele, a vida é dele. Então deve estar certa, né? Agora, vamos supor que fosse ele o chamado. Mas faz de conta que foi ele. Ele vai chegar lá no grupo da Seleção Brasileira. De onde saiu o Neymar, entra ele. Ele chega com a camisa 10. E é o Willian, né? O Willian do Chelsea. Gambá, né? Tinha que ser. Na seleção do Tite tinha que ser um ex-gambá. Não adianta vocês ficarem falando agora aí que eu não vou ler, estou falando aqui, depois eu vou abrir para vocês. Aí, ó, calma, Eduardo, calma. Fez o um superchat mandando o cara. Não, não é assim, vai com calma, vai na moral. Então, assim, imagina o Dudu. Ele vai chegar lá, todo mundo já tá com o seu lugar no seu quarto no hotel, todo mundo já fez sua duplinha. Né? Todo mundo já tem o seu lugar no busão, todo mundo já sabe todas as letras dos pagodes, né? Tá tudo ensaiado já, e ele chega, né? Sei lá, quantos dias depois, os caras já jogaram até um jogo, o cara chega do nada, vai ter que se entrosar, vai ter que treinar. Teve um que falou assim, imagina, o Dudu vai chegar lá, vai ganhar uma chance, vai acabar com o jogo, vai ser titular e o Palmeiras vai ser, e o Brasil vai ser campeão com o Dudu de titular. De onde o sujeito tira isso? Isso é muito ácido lisérgico isso. É muita droga na cabeça do cidadão achar que isso vai acontecer. O Dudu não vai nem entrar em campo. Vai só fazer números. Iria, né? Iria. Que não vai, não iria jogar. Ia jogar tudo a turminha da patotinha. Não ia jogar o Dudu. O esquema do Tite nem leva em conta a existência do Dudu. Então não vai jogar. Então não adianta ficar torcendo pelo Dudu. Porque no fundo, quem está torcendo pro Dudu ir para a seleção brasileira, esses é que estão sendo egoístas. Porque isso é um desejo pessoal. Ah, eu quero ver um jogador do Palmeiras na seleção brasileira. Então quem está torcendo pro Dudu, tava, né? Torcendo pro Dudu ir para a seleção, esses eram os verdadeiros egoístas. Que eu quero ver o Dudu. Não, eu tenho que torcer para o Palmeiras. Esse foi o meu pensamento. E para o Palmeiras, o que que é melhor? Ah, mas vai ser bom para o Palmeiras o Dudu ir para a seleção. Porque dá mais visibilidade para o Palmeiras, porque vai ter mais gente torcendo para o Palmeiras porque o Dudu é da seleção. Vai nada! Não vai nem jogar. Alguém vai mudar de time porque tem um jogador do Palmeiras no banco do banco? Não vai. Mas ele pode entrar e acabar com o jogo. Qual a chance disso acontecer? Zero. Então só ia tirar o foco do Dudu no Palmeiras. Risco de voltar lesionado, que sempre acontece, né? Tira ele do, sabe, bagunça tudo. Lembra de tudo que aconteceu com o jogador do Palmeiras quando vai para a seleção e volta? A começar pelo Diego Souza em 2009. Vocês lembram disso? Por que que vocês ficam querendo que isso aconteça de novo? Ai, mas é desejo dele, então eu gosto dele. Ah, então, eu gosto do Dudu também. Mas eu gosto mais do Palmeiras. Eu gosto muito mais do Palmeiras do que de qualquer jogador. E pro Palmeiras, o melhor é que o Dudu fique no, na academia de futebol, treinando junto com o resto do grupo. É melhor até que ele tire esses 8, 9 dias que o Filipão falou que vai dar. São 27 dias de pausa entre o último jogo e o primeiro. São 27 dias. Então o Filipão falou que vai dar 8 ou 9. Pô, vai descansar, vai viajar com a família, vai curtir a família um pouco. Volta 18 dias de treino, treino, treino. É isso que tem que fazer. Se vai para a seleção, não vai ter descanso. Tá? Vai continuar baleado, não vai relaxar. Vai ter uma experiência frustrante, vai ser tudo ruim. Ainda bem que não foi. Né, Rafael Barbosa? Minha seleção é o Palmeiras, a nossa, né? Então você que torce para o jogador do Palmeiras ir para a seleção, pense bem, pense bem. Veja como isso é errado para o Palmeiras. Como é ruim para o Palmeiras, não é que é errado. É ruim para o Palmeiras. É ruim para o Palmeiras. Jogador do Palmeiras ir para a seleção brasileira é ruim para o Palmeiras. Não é bom. Então deixa o Tite lá com a panela dele, né? Ainda bem que não tem jogador do Palmeiras, assim não precisa torcer. A gente não fica, né, com mal-estar de torcer contra. Ah, mas tem o Gabriel Jesus. Desculpa, o Gabriel Jesus não é mais jogador do Palmeiras. Ah, você não gosta? Eu gosto do Gabriel Jesus, tenho muita gratidão a ele por tudo que ele fez. Mas eu não vou torcer para a seleção brasileira por causa dele. Não mesmo. Nem um pouco. Nem um pouco. Então, meus amigos, vamos parar com essa história de ah, você está torcendo, você está sendo egoísta. Egoísta do cacete. Quem está sendo egoísta é quem está torcendo para ter um jogador do Palmeiras na seleção, só para ter esse gostinho pessoal. Isso é o verdadeiro egoísmo. Eu estou torcendo pelo Palmeiras, que para mim é maior que qualquer jogador. Então, o meu egoísmo é ser palmeirense demais. Aí talvez você tenha razão. Se quiser falar que eu sou egoísta porque eu sou muito palmeirense, pode falar. Eu sou mesmo. Ah, tem outra, né? Ah, o Gustavo Gomes, então eu vou torcer pro Paraguai. Não vou torcer nada. Eu não vou torcer pro Paraguai por causa do Gustavo Gomes. Eu não vou torcer pra ninguém. Eu não vou torcer pra ninguém. Eu vou ter Palmeiras jogando, então eu não vou torcer pra ninguém. Copa América eu não vou nem assistir. Vou assistir filme, aproveitar e assistir cinema, assistir filme, curtir minha família. É isso que eu vou fazer. Tô nem aí pra essa Copa América. Eu tornei o vagabundo que só serve pra encher o saco. Se não tivesse esse torneio, o Palmeiras ia, sabe, aproveitar muito melhor essa fase espetacular que tá vivendo. Então essa porcaria dessa Copa América só está servindo para atrapalhar o Palmeiras, tá? Então é isso. Vou torcer pro Gomes voltar bem. É isso aí, eu também. Tá certo? Pessoal, eu vou passar a bola para vocês, mas antes eu vou falar dessa turma aqui, ó. Palestra Custom. É o novo patrocinador do Verdazo. A Palestra Custom é um serviço que vai transformar aquele seu carro velho num carro personalizado, recuperado, bonitão, brilhante, com o tema que você quiser. Se é que você quer um tema, né? Você pode simplesmente só querer dar uma incrementada nele, dar uma tunada nele, deixar ele bacana. Ou aplicar um tema no seu carro, no seu, aquele carro velho. Que sabe aquele carro velho que você não vendeu porque, pô, você não vai pegar um preço bom, também você não sabe o que fazer com ele e ele está lá encostadão? Então, agora é a hora de você recuperar esse cara. Você vai recuperar aquele seu carro velho ou aquela pessoa que você sabe que tem um carro velho, que também está nessa situação. Você pode arrematar o carro desse cara e fazer um serviço bacana, deixar ele personalizado com temas palmeirenses. Então, esse que você está vendo aí é o Fusquito. É o Fusquito que é inspirado na camiseta do centenário, né? De 100 anos. Essa é a Porcombe, essa que você está vendo, essa verde branca aí. Tem vários apliques palmeiras, não sei se é aplique que fala. Tem adesivo, tem pôster dentro, tudo verde e branco, com couro, né? Verde e branco no couro. Você faz o que você quiser, tá? O projeto você vai fazer junto com o pessoal da Palestra Custom. Você vai falar como você quer, o que você quer. E não precisa ser só Palmeiras também, hein? Você pode fazer, sei lá, um tema de rock, um tema de cinema, um tema da série que você gosta. Ou, como eu disse, simplesmente dá uma caprichada no carro, né? Tá todo zoadinho ali, vai deixar ele novo em folha. Então, quem vai fazer isso para você é a Palestra Custom. A Palestra Custom é mais uma empresa palmeirense, por isso que tem esse nome, né? Palestra Custom. E você vai se surpreender com os orçamentos, tá? Porque o preço cabe sim no seu bolso. Ah, é muito caro, não é, não. Vai lá falar com o Evandro. E pede, fala, ó, vi lá no Verdazzo e tal. Você vai ver como ele vai dar um tratamento especial para você. E vai realizar o seu sonho de ter um carro personalizado. Ah, mas eu não tenho um carro velho para personalizar. Não tem problema, o Evandro vai no mercado e arruma uma solução para você. Você quer uma Kombi? Você quer um Fusca? Você quer um Opala? Ele vai lá e arruma para você, tá? E aí vocês combinam direitinho os valores, vocês vão ver que cabe no seu bolso, sim. Então os contatos estão aqui embaixo. Instagram.com Palestra Custom é para você conhecer melhor o trabalho da Palestra Custom, tudo que o Evandro faz com o maior capricho, com o maior carinho. E para entrar em contato, você tem o e-mail palestracustom@outlook.com, tá aqui no vídeo, ou embaixo, ou o WhatsApp, telefone ou WhatsApp. 017 99632 1167. Tá aí, ó, o Evandro no nosso chat. Pode entrar em contato com ele. Inclusive, ele já mandou um Copa América e Serenike, que se dane, né, Evandro? Que se dane. É isso aí, Carbon Guia. É isso mesmo. É isso aí, rapaziada. Realizem seus sonhos com o nosso glorioso Evandro da Palestra Custom. Um grande abraço para o nosso novo patrocinador. Grande orgulho de poder ajudar nesse empreendimento. Tem que ter coragem para ser empreendedor nesse país, viu? Tem que ter muita coragem. Parabéns, viu, Evandro. Vamos em frente. Agora é hora de vocês, né? Podem começar a falar besteira aí, que eu tô aqui para falar besteira junto. Caramba, não tô legal, cara. Tô com o estômago todo zoado. Mas vamos lá. Temos bastante tempo ainda. O Cleomir tá perguntando o que eu acho de marcar um ou dois amistosos contra equipes argentinas ou uruguaias para o time já ir pegando o clima para as decisões da Libertadores. Eu acho legal, mas eu acho que seria mais legal ainda fazer amistosos aqui para nossa torcida ver, sabe? Sei lá, marcar jogos em estados que não costumam receber o Palmeiras. Então não adianta nada aí. Que nem estava marcado aí um torneio no Ceará. Pô, o Palmeiras vai duas vezes jogar no Ceará já. Com os mesmos dois times, né? Ceará e Fortaleza. Então a torcida de Fortaleza já tem suficiente Palmeiras, né? E redondezas. Então, sei lá, ir para o Mato Grosso, ir para, sabe? Puta, tem tanto, né? Tanto canto nesse país que fica longe do Palmeiras, que não consegue ver o Palmeiras, sabe? E lá vai pro Triângulo Mineiro ali, vai pro, sei lá, meu. Eu acho que a Belém do Pará, para Manaus, tem palmeirense pra caramba em um monte de lugar por aí, sabe? Tem mesmo no Nordeste, mas mais pra dentro, pô, vai pra Teresina, por que não, né? Deixar o Palmeiras forte lá também e, sabe, dá um alô para a torcida dessas regiões todas. Então, todo mundo que está aí assistindo agora, ah, na minha cidade também, na sua cidade também. Eu acho que seria muito mais interessante, né, do que ficar trazendo argentino para cá. Aí marca amistosos relevantes, né? Então você faz lá um torneio. pode até chamar o Fortaleza, o Ceará, chama o, sei lá, time da Série A mesmo, esses menores. Vou fazer amistoso. Agora, deixar o time em atividade eu acho importante. O Avante tem algum plano barato para quem mora fora do Brasil, mas quer colaborar? É só você ir na página do Avante lá e ver. Eles lançaram um plano recente. A gente cornetou, né? Ah, porque não tem plano para quem mora fora de São Paulo. Agora eles lançaram um plano para quem mora fora de São Paulo. Vai lá ver se o que eles estão oferecendo fica bom para você, se interessa. Porque, na verdade, é o que eu sempre falo. O Avante não é um meio de você ganhar contrapartidas. O Avante é uma vaquinha para a gente comprar jogador. É isso que é o plano de sócio-torcedor, não só o nosso, de qualquer clube. Por que o clube lança um plano de sócio-torcedor? Para ganhar dinheiro. Pra ganhar dinheiro para quê? Para comprar jogador. Então a gente não tem que ficar querendo contrapartida. A gente tem que pagar quanto a gente pode. Lógico, aí você vê o que o clube oferece de volta e escolhe o que é mais adequado. Vê o que cabe no seu bolso e pronto. Mas o objetivo primordial do plano de sócio-torcedor é dar dinheiro para o clube, não é dar vantagem para o torcedor. O Palmeiras já dá muita vantagem para todos os torcedores pelo prazer que ele dá para a gente só por ele existir. Então, você, pô, sabe, eu acho realmente muita, uma inversão de valores muito grande o torcedor chegar e falar assim: é, eu não fico. Eu não sou sócio-torcedor porque eu não vejo vantagem. Porra, que vantagem? A vantagem não é pra você, a vantagem é pro clube. Caramba. O Fabiano tá perguntando se essa parada pra Copa América não pode ser uma boa pro Palmeiras pra voltar a jogar melhor ainda, visto que depois do Paulista foi muito bem aproveitada a parada. Poder pode. A questão é, quem tem mais a ganhar, né? Palmeiras tem a ganhar? Tem. Mas os outros, tá todo mundo tudo estropiado. E de repente pode ter algum outro clube aí que aproveite muito bem também essa parada e acaba diminuindo a vantagem, a diferença que tem pro Palmeiras hoje. Então, assim, dado o cenário final agora, aí, antes da parada, que é Palmeiras nadando de braçada, não poderia estar nada melhor para nós. Então, eu nesse momento, eu acho que a parada é mais prejudicado é o Palmeiras. Mesmo que ele consiga melhorar nessa parada. Porque o Palmeiras tem a ganhar? Tem, mas os outros têm muito mais, porque a distância é grande. O Palmeiras está muito mais próximo do máximo. Os outros não, os outros têm mais a evoluir, os outros têm mais a ganhar com essa parada. Resta saber se eles vão aproveitar, né? Ricardo Moraes, quem você não gostaria de pegar na Copa do Brasil? Ah, eu não gostaria de pegar o Corinthians. Ih, mas não tá, né? Ah, então eu não gostaria de pegar, assim, rival daqui do estado, né? Tipo São Paulo. Ih, também não tá, né? Ah. Então, mas o Santos tá jogando bem, né? Mas foi eliminado ontem, né? É, o time do futebol bonito, né? Foi eliminado ontem. O que adianta jogar bonito e não ser competitivo, né? Então. Né? Contrata o Kerlon Foquinha para ficar fazendo embaixadinha com a cabeça. É bonito, né? É legal, é entretenimento. É isso que eles querem. Enquanto isso, a gente segue ganhando o jogo e batendo recorde. Aliás, são 30 jogos invictos no Campeonato Brasileiro, 29 porque estão querendo anular essa partida do Botafogo. E em casa, como mandante, já são 16 vitórias seguidas. Você sabe o que é ganhar 16 jogos seguidos como mandante no Campeonato Brasileiro? É o que o Palmeiras está fazendo. Como mandante é vitória, vitória, vitória, vitória, vitória, vitória, vitória. 16 seguidas já. Desde que perdeu do Sport, eu acho. Não, desde que empatou com o Flamengo. Desde que empatou com o Flamengo no dia 13 de junho, até pesquisei isso. Dia 13 de junho, ou seja, vai fazer um ano que o Palmeiras. Não, sequer não perde ponto em casa pelo brasileiro, seja no Allianz Parque, seja no Pacaembu. Excelente, né? O Gustavo tá chutando 36, 37 mil amanhã no Allianz Parque. Antes isso acontecia mais vezes em jogos não clássicos. O que fazer para voltar essa presença do público? Onde a diretoria está errando? Não, é difícil cravar, mas me parece que isso é um reflexo da diminuição de número de sócios avante. Isso tem a ver um pouco com crise econômica também, né? Mas o avante decaindo, cai o número de pessoas que vai no estádio, porque basicamente a maior vantagem que o avante dá é acesso mais acessível, acesso mais acessível, é entrada mais acessível, ingresso mais acessível para o torcedor, principalmente o que mora aqui nas redondezas da capital paulista. Como está caindo o número de sócios avante, então isso se reflete na bilheteria. Então é isso. Não, o salário mínimo está falando que está muito caro o ingresso. Não é isso, cara. Não é isso que está fazendo cair, não. Não é isso. Porque, inclusive, não está mais caro. Está o mesmo preço que foi praticado nos últimos anos. E o time está melhor. Então não vem com esse papinho de. Que reclamar do preço. Ninguém fala assim, aumenta o preço. Ninguém fica feliz com isso. É claro que não. Agora, não vem com essa conversa. Ah, tá caro. Tava caro no passado e enchia. Tava caro no retrasado e enchia. E se você quer saber, na década de 90, com um timaço, que o ingresso era supostamente barato, ia 5, 6 mil para ver um timaço jogar. 5, 6 mil no Palestra. A média, era 10 mil. Então, jogo que dava 20 mil, oh, nossa, lotou Palestra com 20 mil. Hoje, jogo com menos de 20 mil é vazio. Então, que lógica é essa? Então, tem que parar com essa conversinha populista, sabe? Sabe? Para com essa besteira. Ainda mais com esse nome, salário mínimo. Ah, tem gente me perguntando aqui da estratégia jurídica para ser adotado contra o Botafogo. Não sei, cara. Não sei. Sou advogado. O Atlético Paranaense virar de time misto? Pergunta o Ricardo Moraes. Diz a imprensa de lá que sim. E faz sentido até, porque eles fizeram um jogo pegado com Fortaleza agora, na quarta noite, pela Copa do Brasil. E o jogo com a gente é no domingo, é no sábado à tarde. Então é bem apertado, né, o prazo de recuperação. E é possível que tenha jogador ali que esteja precisando dar uma segurada para não estourar. Então, segundo a imprensa local ali, nem treinaram o lateral esquerdo, que é o Léo alguma coisa, o Marco Rubem e o Lúcio Gonzalez. São três titulares importantes. E ainda tem a questão do lateral esquerdo, o outro lateral, né, o Renan Lodi. O lateral que não treinou era o direito. O Renan Lodi está com a seleção olímpica também, que é outro jogador de destaque ali do Atlético. Então só aí já são quatro titulares que não virão para cá. O Atlético, assim, já não é um time, vai, entra para ficar em G4. Ainda vem sem quatro titulares, eu acho que o Palmeiras tem tudo para conseguir mais uma vitória. Desde que entre focado, desde que entre jogando firme, como tem jogado todos os jogos, continuar fazendo o que vem fazendo. Porque não é simplesmente entrar em campo, ah, o líder entrou, o fodão, perde. Se entrar assim, perde. Tem que entrar para ganhar, né? Entrar, jogar bola, respeitar e ganhar. Condição para isso tem. Estratégia. Agora é poupar no brasileiro e focar nas Copas, aproveitar a gordura. Bom, primeiro tem que acabar de criar essa gordura, né? Tem que ganhar esses dois jogos. Ganhar do Atlético, ganhar do Avaí. Aí na volta, aí sim. Aí a gente vai ter que fazer o bom e velho rodízio, a mesma coisa que a gente fez no ano passado. por 10 semanas, se a gente continuar avançando. Eu repito, olhem lá no post da projeção de pontos. Olhem o calendário. Copa Brasileiro, Copa Brasileiro, Copa Brasileiro. Vai até a rodada 19. Isso inclui toda a Copa do Brasil, ou seja, quartas, semi e finais, e duas fases de Libertadores, ou seja, oitavas e quartas. Então, até acabar o primeiro turno do Brasileiro, a gente vai intercalar com todo o resto da Copa do Brasil, ou seja, seis jogos, e duas fases de Libertadores, quatro jogos. 6 mais 4, 10, 10 semanas. A gente vai da rodada 9, a gente vai até a 19, são 10 rodadas de brasileiro. Então, 10 rodadas de. Vai ter mais 6 times na mesma situação. Todos que estão na Libertadores também estão na Copa do Brasil. Então, pelo menos os 4 primeiros jogos, todos esses vão fazer também. Alguns vão ser eliminados. E aí não vão ter mais a sequência tão pesada a partir da quarta, da quinta semana. Mas quem for avançando, é pauleira, pauleira. E vai sentindo o brasileiro. Vai sentindo o brasileiro mais que o Palmeiras. Porque o Palmeiras vai ter como balancear isso. Por quê? Porque tem time para fazer rodízio. Os outros não têm. O Marcos Biancardi é um papo que está tendo lá no grupo de padrinhos que eu não concordo muito, sabe? Essa coisa de, estão esperando para ver quantos pontos o Palmeiras vai fazer para daí tomar uma decisão. Não tem nada a ver isso. Eu só estou vendo vocês falando isso, eu não estou falando nada. Para mim isso é uma grande bobagem, uma grande besteira. Não está em jogo. O julgamento não tem relação com os pontos que o Palmeiras vai fazer. A sacanagem ela vai existir ou não, o Palmeiras ganhando ou perdendo os pontos. Ah, então se perder ponto, então vai deixar, vai manter o jogo? Tem nada a ver, se eles quiserem. Se eles estão trabalhando para ter outro jogo, vai ter outro jogo, não importa os resultados desses dois jogos aí. Não importa. A salário mínimo, você ainda vem perguntar de quê, no cara? Você só tá falando bobagem, meu velho. Vai, para com isso. Tem certeza que você não é o craque Neto disfarçado? Tô achando que é, viu? É o mesmo estilo. Vou te tirar, hein? Falando muita besteira. O Charlie Tai pergunta: Ah, o Bigode, quando voltar, briga por posição com quem? Briga com posição com todo mundo, cara. Ele vai jogar ou no time A ou no time B, mas que vai jogar, vai. E na verdade, se você vai ter um time jogando no fim de semana e outro jogando no meio da semana, são todos titulares. A questão é como vai montar, como vai encaixar. O Gilmar pergunta se o adversário. Com quem a gente vai bater de frente esse ano é o Flamengo. Acho que sim. Acho que sim. Acho que é o mais perigoso. Gibão Michel fala assim, que ela mora no gringo, né? Aliás, você não falou onde você mora. Ela pergunta assim: esse jogo bonito do Santos é propaganda enganosa? O nível do futebol do Brasil é que está baixo. A principal reclamação dos meus amigos gringos é a baixa quantidade de gols. Bom, baixa quantidade de gol não quer dizer futebol feio. Não necessariamente. Então, seus amigos gringos, não sei se eu concordo muito com o jeito que eles veem futebol. O Santos jogando bonito também não é propaganda enganosa, porque os resultados falam por si. O Santos não é que joga bonito, o Santos joga kamikaze. Isso não é competitivo, porque pô, fazer igual, numa boa, me dá esse time do Santos na minha mão, eu faço jogar igualzinho. Que é muito fácil. Assim, ó, vai pra frente, mas professor, e a zaga? E a cobertura? Vai lá e faz um monte de gol. E pronto. Pô, isso é fácil. Não é difícil fazer isso. Difícil é você montar um time equilibrado, que faça um monte de gol e tome pouco, que é o que o Filipão tá fazendo. Então, a maior propaganda que você pode fazer do futebol brasileiro é falar assim, assiste o Palmeiras jogar, que é um time que faz um monte de gol e não toma quase nenhum. Aí você perguntou, o nível de futebol brasileiro tá baixo? Tá. Tá. Tá sim. Nesse ponto, eu concordo com um cara que todo mundo tá execrando, que é o Mourão. E o futebol brasileiro tá num nível baixo. Por isso que o Palmeiras está num nível alto e tá nadando de braçada. Pega um time bom, traz para jogar o Campeonato Brasileiro, vai nadar de braçada, igual o Palmeiras está nadando. Ah, eles não entendem como torcemos em jogos onde o placar tem um dígito. Ah, bom, então você deve morar nos Estados Unidos, né? Ah, bom, aí é outra história. Aí é gente que não entende nada de futebol, né? Não entende futebol, que gosta de outro esporte, está aprendendo a gostar de futebol. Aí não vão entender mesmo. O Pedro Forte está falando que o Wellington, que é um dos volantes, também está fora. Como fica a contagem de jogos invictos no Brasileirão se o jogo for anulado e nós perdemos o Botafogo? Contam esses de agora ou só até o jogo anulado? Pouco importante, mas respondendo, conta todos até. Se o jogo for anulado, o jogo não existiu. A contagem continua. Estamos no 29, 30, 31, aí perde do Botafogo, para no 31. Isso, honestamente, a gente não vai perder do Botafogo. Júnior Miyazaki. Ele já começa falando assim: eu acho que eu vou levar uma patada. Queria sugerir que você fizesse um post voltado ao nosso xerife Gustavo Gomes. Eu não costumo fazer post para jogador. Eu não tenho esse costume. Teve ontem, hoje um cara me pediu para fazer um post sobre o Galeano. Quem sabe, na hora dos mil padrinhos, aí a gente faça essas coisas mais direcionadas. Mas nesse momento eu não vou fazer isso. Eu não consigo. Sabe, ah, eu vou tirar um tempo para falar sobre um jogador específico. Pô, só se for assim, uma coisa que influencie no andamento do dia a dia, um assunto mesmo. E não simplesmente um. Porque isso é que você está me pedindo é tipo uma revista, né? É conteúdo de revista. Não é conteúdo de notícia. Nesse momento não dá, cara. Então você fala assim, ah, estou para ficar padrinho. Então fique, cara. Fique porque a gente precisa chegar no mil. Quando chegar no mil, aí eu vou ter tempo. Aí essas coisas vão sair. Vão mesmo. Mas agora não dá. Não dá, não dá, não dá mesmo. Ah, agora eu entendi que você está falando assim. Não, quando ele chegou, teve críticas da sua parte. Então vamos falar sobre isso. É engraçado, né? O peso das coisas que a gente fala, como a gente é cobrado. E eu não me conformo que as pessoas não entenderam o que eu falei. O que eu falo, eu mantenho. O Gustavo Gomes, com a bola no pé, ele é grosso. Isso não impede ele de ser um bom zagueiro. Então, quando saiu o vídeo do Gustavo Gomes, é engraçado, o cara que montou o vídeo não entende nada, né? Foi um fãzinho que foi lá e fez um vídeo. Porque era só vídeo dele saindo jogando, e aí você vê que o jeitão dele é todo duro, né? Ele não é um cara que tem a cintura, né? Pra sair jogando, pra dar um drible, para dar aquele toque refinado de lado, ele pega, ele estoura, é zagueiro. Zagueiro, zagueiro, e ele tá zagueirando muito bem. Então o que eu falei foi isso, eu falei assim, olha, é um zagueiro que naquele vídeo, como o zagueiro não tinha mostrado nada, só tinha mostrando ele pegando a bola e saindo jogando e dando chutão para frente. Peguem aquele vídeo lá, só tem isso. Eu falei assim, ele é grosso. Ele pode ser um bom zagueiro? Pode. Pô, por cima, monstro. Faz gol na frente, beleza. Desarma, tem colocação. Naquele vídeo não tinha nada disso. Agora, o que que tinha naquele vídeo? Ele com a bola no pé dando passe. Duro, jogador duro. Jogador que o ombro é tudo duro. Tanto que a gente já teve problemas com ele saindo jogando. Tanto que o Filipão deve ter chegado nele e falado assim: meu, você pega a bola e chuta para o nariz estiver virado. E é o que ele faz. E a gente não tem mais problema. Aí ele faz o quê? Ele fica zagueirando, que é o que ele sabe fazer de melhor. Excelente. Então, mantenha o que eu disse. Ele é grosso. Para jogar pelada no society, Seria o último que eu escolheria. Agora, para jogar de zagueiro, um dos melhores zagueiros do século que o Palmeiras já teve. Uma coisa não impede a outra. Então você que vem me encher o saco, não você que fez a pergunta, muita gente que vem me encher o saco, é, você falou, eu gostava como falei e mantenho. É grosso, mas é um puta de um zagueiro. Uma coisa não exclui a outra. É que é difícil, né? Tá bom, eu entendo vocês. Hoje eu não tenho cerveja, tô com o estômago zoado. Parem de me encher o saco. Aliás, superchat hoje, né? Tô no sacrifício aqui, vocês não fazem nada, né? Bom. Wesley Pereira disse que a Colômbia Sub-20 foi eliminada. O Ivan Angulo deve se apresentar e treinar com o time principal durante a Copa América. Existe essa especulação, não sei até que ponto isso vai acontecer. Agora, eu estou bem animado com esse moleque. Eu acho que é um menino. É um cara que tem uma característica que nenhum jogador do atual elenco tem. Que é um moleque leve que dribla na vertical. Ele pode jogar tanto aberto quanto por dentro. Assim, quem tem a característica mais próxima dele é o Dudu. Só que o Dudu não é tão leve, né? O Dudu já é um cara que tem um pouco mais de força, de arranque. É, o Dudu aguenta tranco. Ele não, é um menino leve. Ele, se tomar um tranco, ele sai voando. Mas, compensação, ele tem muito mais ginga, né? Ele tem muito mais a capacidade de mudar de direção mais rápido até que o Dudu. E é um cara que parte. Pra quem tem idade, lembra do Denner? Claro que a habilidade do Denner era um negócio incomparável. Mas o estilo, né? O estilo de jogo do Denner. Lembra sim, lembra um pouco do Edilson também, que é mais ou menos dessa característica. O Eduardo Paim pergunta se o Clebão era assim. Não, Clebão não. Clebão tinha habilidade. É que o Clebão tem aquele estereótipo, né? Porque ele é um grandão, fortão, negão. E todo mundo acha que era ignorância. Era nada, cara. Ele era craque de bola, o Clebão. Procurem aí um jogo de 96, Palmeiras e Portuguesa. Ele faz um puta de um golaço. Ele recebe uma bola na meia-lua. Não sei o que ele tá fazendo na meia-lua. Ele recebe a bola na meia-lua, mata na coxa e de 100 pula e mete no ângulo. Isso é coisa de zagueiro, né? Isso é coisa de meia-atacante. Ele, todo aquele tamanho, tudo, ele sabia fazer essas coisas. Saía tocando, ele com o Antônio Carlos, ele saía tocando. É que ele era mais forte, a hora que precisava chegar arrepiando, ele chegava. Mas quando ele tinha a bola do pé, ele sabia o que fazer com ela, direitinho. Bem melhor que o Gustavo Gomes. Com todo o respeito, com toda a reverência ao grande Gustavo Gomes, que estava sendo, como eu disse, um dos melhores zagueiros do Palmeiras nesse século. Mas o Clebão era muito melhor. Porque o Clebão era muito bom. Não estou falando que o Gustavo Gomes é ruim. Ele é grosso. Não é um mau zagueiro. Ele é grosso com a bola no pé. Dá para entender isso? Dá, né? Assim não dá também, cara. Marcos Macarella, eu acho que eu já te respondi, ou já respondi o que você perguntou, não sei se você chegou agora, né? Mas meio que eu já respondi isso. Eu acho que o Palmeiras tem menos a ganhar que os outros times com a Copa América. O César quer saber como vai ficar os periscatos? Eu não sei. Em princípio, eu vou manter segunda e sexta. Em princípio. Tá feia a coisa aqui, viu? Mas, em princípio, segunda e sexta. Tá? Mas sei lá. Eu aviso. O Thiago está perguntando se o Zé Rafael é mesmo mais forte fisicamente dos meias de frente. Caso afirmativo, essa característica não poderia ser usada contra uma defesa mais bruta? Sim. Eu acho que até por isso que o Filipão está insistindo tanto nele. Se bem que o Veiga também tem essa força, viu? O Veiga também é um cara que parece que é troncudinho e tal. E o Dudu também é, cara. O Dudu aguenta a pancada. Todos eles aguentam. Não tem nenhum levinho. Acho que o levinho é o Scarpa, né? É o cara que. Se bem que se você comparar o Gustavo Scarpa do Fluminense com o nosso atual, o nosso já tá bem mais parrudo também. Ó, o Leonardo abre uma pergunta. Aliás, o Papini devia soltar mais quizzes. Os quizzes do Papini eu acho ótimos. Ele tá me deixando na mão. Mas o Faganello fez um aqui. Quem é melhor, Mina ou Gomes? Mina. Mina, sim, é. O Mina, para mim, foi o melhor zagueiro. É o melhor zagueiro do Palmeiras do século e o Gomes é o segundo. Mas os dois melhores. Mas se for para escolher entre um deles, eu escolho o Mina. E aliás, estranho como o Mina não deu certo na Europa, né? Realmente eu acho muito estranho. Porque aqui ele. Nossa. Se alguém falar assim, quer o Mina de volta? Vai na hora, correndo. Adriano, estão especulando sobre. Para de falar de especulação, maldito dromedário do inferno! Para de falar de especulação aqui. Aqui a gente não fala sobre isso. Isso atrapalha. Atrapalha o Palmeiras. E a gente não está aqui para atrapalhar o Palmeiras. A gente está aqui para ajudar o Palmeiras ou nada. Tá? Então especulação atrapalha. Então para de especular. Aqui não. Vai especular em outro canal. Ah, salário mínimo numa boa, cara. Acho que ele achou que eu fosse dar uma patada e eu simplesmente ranquei ele dos que não dá, né? É muita merda. Rafael pergunta assim: na projeção de pontos, o jogo contra o Orcrim está comprometido? Como comprometido? O que você acha que o Palestra pode fazer para surpreender tantos gambás contra a arbitragem? Não tem o que fazer. Quem traz joga bola, agora vai ser roubado. Então na projeção eu já coloco. Empate em casa e derrota lá. É o que vê é lucro. O Wesley está informando, não sei de onde ele tirou essa informação, mas está informando que o Scarpa ganhou 10 quilos de massa muscular desde que chegou ao Palmeiras. Não sei se é tudo isso. 10 quilos é coisa pra caramba. Mas que visualmente ele está bem mais parrudo, ele está. O Juliano está falando que tinha certeza que o Mini ia arrebentar na Europa. Certeza eu não tinha, mas eu tinha uma. Eu achava que ele ia pegar aquela zaga do Barcelona ali e ia botar no bolso. Pronto, agora chegou o Tom. Aliás, Tom é amigo da Di Bombshell. É impressionante como combinam os perfis, né? Leonardo, grande abraço para você, meu caro. Fez mais um superchat aqui. Se chegar uma proposta oficial pelo Arthur que está no Bahia, você acha que deveria vender ou segurar para aproveitar no que vem? Depende do valor. Chegar uma proposta. Proposta de quanto? De um real? Não. A proposta tem que ser boa. A proposta sendo boa, você vende até o Dudu. Ninguém é inegociável. Palmeiras está acima de todos. Então, se chegar a proposta. Se a proposta for boa, vende. Se não for boa, segura. Acho que você tem que colocar um valor aí. Gomes é que nem segurança da zona. Se ele não quiser, não passa. Sei lá que os lugares que você anda frequentando aí. Eu vou tirar quem tá falando de especulação, hein? Vocês parem com essa merda. Eduardo Cavassini pergunta assim: será que com esse segundo turno puxado, em 2 meses apenas podemos descartar Cruzeiro e Grêmio da briga pelo título? Sim, eu já descarto. Cruzeiro e Grêmio estão fora. Pela lei de Guardiola. Perderam muito ponto no começo. Não recupera. Não recupera. É muito ponto. E os dois estão na Libertadores e na Copa do Brasil ainda. piorar a situação deles. Então, para o brasileiro, eu descarto completamente Cruzeiro e Grêmio. Já estão fora. Então, quem pode complicar o Palmeiras, pela ordem, para mim, na minha opinião, Flamengo, Inter e Atlético Mineiro. Pra vocês verem como não tá difícil ganhar esse campeonato, hein? O Flamengo já tá 6 atrás. O Gilmar Herrera tá explicando aqui que o Mina não deu certo na Europa porque ele saía demais desprotegendo a zaga. Ué! Não tem técnico ali para fazer um esquema? Ou para segurar o Mina, ou para fazer um esquema para cobrir? Até o Cuca conseguiu fazer isso. Dá para recuperar o Borja? Sempre dá. Agora, a torcida podia fazer a parte dela, né? E dar apoio. Agora, o cara pega na bola e já é vaiado no Allianz Parque. Para começar, eu não escalaria o Borja no Allianz Parque de jeito nenhum. Para começar a recuperação dele. Só fora. Só em jogo fora do Allianz Parque. Para começar. Aí ele começa a meter os gols. Aí sim, aos pouquinhos, ele volta jogando no Allianz Parque. Começa por aí. Um abraço aqui para o Bruno e para toda a família Verotti. Estão falando que temos que salvar a seleção. Quem que está falando isso? Eu não ouvi ninguém falar isso, eu não sei nem o contexto disso que você está falando. Temos que salvar a seleção? Quem? Quem tem que salvar a seleção? Eu não sei, do que você está falando? Até o Johan, bem lembrado pelo Arthur aqui. O Johan também era um fiapinho, né? Agora tá bem mais forte. Mas assim, no mesmo nível do Gustavo Scarpa, os dois, né? Ainda mais magrinhos, um pouco mais fraquinhos. Mas mesmo assim, comparado ao que era quando chegaram, estão bem mais fortes. Aguentam bem mais pancada. Futebol é físico, gente. Futebol não adianta você querer ver um futebol competitivo com gente pequenininha. O próprio Angulo, esse menino aí da Colômbia, vai ter que ganhar massa muscular. Vai ter que ficar mais forte. Né? Não esperem ver ele jogando no profissional logo de cara. O Filipão vai olhar, vai ver se serve e tal. Se ele der ok, aí vai ter um puta de um trabalho físico com ele. O Zé Antônio pergunta se eu acho que esse técnico do Flamengo vai vingar. Não sei, nunca acompanhei um trabalho dele. Não sei nem qual é a característica dele. Não sei. Ah, Luísa Verotti, diz que é minha fã. Um abraço, viu? Oi, Luísa, tudo bem? Não liga para os palavrões que eu falo, não, tá? O Wesley Pereira quer saber qual é o melhor adversário na Copa do Brasil. Cara, não tem isso. Copa do Brasil, cara, é mata-mata, assim como Libertadores. Se chegou até esse ponto, é perigoso. É só lembrar que há 2 anos atrás o Lanús chegou na final da Libertadores, sabe? E o Lanús. Então se encaixa um bom jogo, sabe? Pode avançar, pode criar problema, pode complicar, qualquer um pode complicar. O Bahia pode complicar o Palmeiras. Puta que pariu. Por que que eles nego insistem em falar de especulação, meu? Ó, para não falar que eu não combinei. Quem falar de especulação vai sair. Não é para falar de especulação aqui. Tá? Regra. Regra desse chat é essa. Tá? Quem falar sai. Tá? A partir de agora, está valendo. Até porque vai acabar o programa também. O Lisandro está falando assim, as perguntas feitas ao Dudu na entrevista foram pífias. Você estando lá, que tipo de pergunta faria? Dá um exemplo aí. Eu chegaria nos padrinhos e perguntaria para os padrinhos, o que vocês querem? Hoje é coletiva com o Dudu, o que vocês querem que eu pergunte para ele? Eu vou estar lá representando vocês. Então eu vou perguntar o que vocês querem saber. Então eu vou perguntar para vocês. O que que eu pergunto pro Dudu? Aí vai chegar lá, sei lá, 5, 10 perguntas, eu vou escolher uma e vou fazer. O que você perguntaria? O que vocês gostariam que fosse perguntado pro Dudu hoje, que não foi perguntado? Eu vou fazer essa pergunta para vocês. Pelo que foi noticiado, o técnico do Flamengo só vai começar a mexer no time depois da parada. Nessa troca de marcha, ou eles vão rivalizar conosco, ou já vão cair fora. Ah, então. Tem isso também, né? Eles estão começando um trabalho do zero. Eu acho que o foco deles vai ser mata-mata. Agora, se eles acertarem e forem, não perderem muito pontos nessa virada, eles ainda podem alcançar. Eu acho que é o time que tem mais potencial, porque tem jogadores muito bons. Porque a defesa é ruim, né? A defesa do Flamengo é muito ruim. Agora, também a gente não sabe o que vai acontecer na janela, né? Vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar sexta-feira. Hoje eu tô devagar, né? Hoje eu acho que eu vou ficar só no Netflix ali. Vou ver, achar alguma coisa pra ver. Não vou hoje tomar, não. Tô meio ruinzinho mesmo. Mas espero que vocês aproveitem o fim de semana. Amanhã eu e Zaniolo estaremos no Allianz Parque. A partir das 16h15 a gente entra no ar. Ah, André Rossini. Finalmente acompanhando o Periscatos ao vivo. Virem padrinhos. Isso mesmo. Grande padrinho, André Rossini. Vai acompanhar também a nossa transmissão amanhã. Aliás, amanhã, ó, o Globoesporte.com. A Globo está fazendo de tudo para ferrar com a TNT, né? O esporte interativo. Então, eles, como eles têm o direito de transmitir o jogo na TV aberta, eles pegaram um jogo que era do esporte interativo, exclusivo do esporte interativo na TV fechada, marcado para o sábado, e falaram assim: nós vamos abrir para a TV aberta, para ninguém assistir na TNT, para ninguém assistir no esporte interativo. E não só, e não contentes com isso, ainda vão transmitir pelo Globoesporte.com, ou seja, pela internet. O que facilita a sincronização da imagem com o som da nossa transmissão. Então você que está aí assistindo o Periscatso, amanhã você assiste o jogo do Palmeiras contra o Atlético Paranaense pelo Globoesporte.com, abaixa o som, abre outra janela com a nossa transmissão, que aí é só dar o pause em quem tiver mais adiantado, ou a imagem, ou a nossa transmissão, que tem o reloginho ali, vocês põem os dois reloginhos juntos. Quem estiver na frente, você dá o pause. A hora que o reloginho empatar, você solta o que está parado. Pronto, sincronizou. Tá? Na internet é muito mais fácil de fazer isso do que se você tiver na televisão, porque a televisão, nem todo mundo tem aquele recurso de dar o pause na televisão, né? É um recurso que requer um plano um pouco mais caro. Na internet, todo mundo pode fazer isso. Tá? Então, amanhã, vamos fazer isso, hein? Todo mundo assistindo o jogo pelo computador, no Globoesporte.com, e sincronizando com a transmissão do Verdazo, com Bruno Zaniolo na narração e eu nos comentários. Combinado? Ah, se for de TNT, tem o aplicativo da TNT também, né? Dá para fazer isso pelo aplicativo da TNT também. Certo? Se não, assistam pela Globo no mudo e nossa transmissão. Ok? E outra, não adianta vocês quererem falar assim: não, eu não vou assistir na Globo para não dar audiência para eles. Se você não tiver o aparelhinho do Ibope para medir, não adianta nada você escolher um ou outro. Não adianta nada. Eles não sabem que vocês estão assistindo na TNT ou na Globo se você não tiver o aparelhinho. Então isso é besteira. Tá? Tirem isso da cabeça. Ah, fazer isso para prestigiar a TNT. Se você não tem o aparelho de medição, não adianta. Tá? E no Globo Esporte estão medindo o tráfego no site, mas isso aí não conta. Isso aí não conta para a cota que eles vão vender de anunciante na TV, que é algo grosso. Por enquanto, o da internet conta muito pouco. Esqueçam isso. Bom, assistam pela internet, ou na TNT ou na Globo, mas assistam pela internet para poderem sincronizar com a nossa transmissão. Combinado? É isso. Aí, onde vocês querem ver, vejam onde vocês quiserem. Tá certo? Então até amanhã, rapaziada. Descansar. Vocês vão para Esbórnia. E 4h15 estaremos ao vivo, direto do Allianz Parque. E segunda-feira volto para esse caso. Valeu! Obrigado pela companhia. Saudações ao Alviverdes a todos. Agora termina esse negócio aqui. Tá ao vivo ainda?